à 10ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal de Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 29º dia de março de 2010, nem precisamos de sair de Portugal para relatar um caso muito curioso. Vamos fazer uma viagem curta até Trás-os-Montes, mais concretamente até Alijó, para conhecer alguém no mínimo determinado. Trata-se de Manuel Fernandes Cerdeirão, reformado, 87 anos, que contou a um jornal que continua à procura de uma mulher para lhe fazer companhia. Vamos às declarações a tal entrevista para o jornal. Então, o que leva um reformado de Alijó a colocar um anúncio no jornal para arranjar esposa quando está prestes a fazer 88 anos? O Sr. Manuel respondeu: enviuvei há cerca de 5 anos, depois de um casamento de 59 anos. E, além de me sentir sozinho, também tenho saudades de estar com uma mulher. E olho que não preciso de comprimidos, é quando e onde quiser, acredito que é verdade. Balaco não perguntou ao jornalista se queria um exemplo. Os seus filhos concordam com esta ideia de se casar de novo? E ele respondeu: por acaso concordam, mas não concordassem, caso não concordassem, não me importava, porque quem manda em mim sou eu. Sempre pensei pela minha cabeça e, apesar da idade, estou aqui para as curvas. Quantas propostas recebeu? Mais de 20, e de todo o país, do Algarve, Alentejo, muitas da área de Lisboa, entre os rios Batalha e Peniche. Não vou falar com todas, porque pedi senhoras entre os 60 e 80 anos. Mas pensei melhor e resolvi não aceitar acima dos 70. Só quero mulher abaixo dos 70 anos. Mas então porquê? Ora, porque já estão velhas, cheias de peles e sem aqueles peitos grandes de que eu gosto. Mas a maioria que respondeu ao anúncio tem essas características? Perguntou o jornalista. Elas dizem que sim, mas eu só vendo, mas ver mesmo, porque não gosto de coisas postiças. Não tenho receio de quem respondeu ao anúncio seja apenas movida pelo dinheiro que você possua? Não, estou atento. Tenho muita coisa, casas, terrenos, vinhas e até matas, é tudo meu. Mas claro que quem eu escolher vai ter uma boa vida. Já conheceu alguma senhora pessoalmente? Não. Ia conhecer hoje, em Alijó, ou melhor, naquele dia, em Alijó, mas azar dos azares. Quarta-feira fui almoçar a Vila Real e comi polvo, que julgo que ter-me feito mal. Pois, ao início da noite, tive uma diarreia, que me debilitou. Tive de ir para o hospital de Vila Real, onde estive todo o dia a soro, por isso perdi o encontro. Mas vou marcar outra vez, porque de todas as respostas que recebi, esta é a única solteira. Ainda lhe perguntei pelo telefone se era virgueira, que é virgem, mas ela respondeu que o caminho já estava aberto. Enfim, não se pode ter tudo. Está mesmo convicto que vai arranjar uma companheira para casar? Perguntou o jornalista. De certeza absoluta, não vou desistir enquanto não conseguir. E na sua terra não há mulheres que lhe possam interessar? Não, não, aqui há poucas, está tudo comprometido e as viúvas ainda são mais velhas do que eu. Sente-se com forças depois de ter passado um dia no hospital? Amigo, estou pronto. Venham elas. De resto, está tudo como antes.